da porra no fogão. Buzeta, só se falava de buzeta no fogão. Tonteira, o que reinava era tonteira no fogão. Cacete, um dia eu dei o meu cacete no fogão. Era o combo da queimação, a vida era.